chora de duvidar. Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber que existe outro alguém como você, ganhando seus abraços e teus beijos. Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Diz que me quer, me feitiçou. Diz que me quer, mas comigo não ficou. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Um lindo momento de amor que num pensamento pivou. Será que nenhum momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me feitiçou. Diz que mas comigo não ficou. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me feitiçou. Diz que me quer,